dignidade, um pouco de felicidade. Eu quero sim de ouvir ver a vida sem vaidade. Eu quero é paz, sangue bom e sabedoria. Não vou viver de ilusão com a minha mente vazia. A consciência sai da mente e aquece a alma. Mundo das drogas, brutal não vai te levar a nada. Sempre nativa na recaída, destruindo a própria vida. Não vou seguir essa trilha, eu vou viver o amor, buscando sempre a paz. Minha família sempre unida, violência jamais. Eu tenho vários amigos, tenho a minha filha, minha esposa do meu lado, firme e forte todo dia. Tem maluquinho na quebrada que fala que é amigo. De amizade desses tipos, sangue bom eu não preciso. Só é amigo quando está sem dinheiro, pra dar um dois no bagulho. Coloca a mãe no cativeiro, a droga realmente mata o ser humano. Vender a própria mãe, vixe, não passo pano. Ignorância, mente iludida do mundo do mal. Depois que fez, já era, vacilo, irmão, é tchau. Relatos de um guerreiro, mensagem positiva. Aqui, sangue bom é a nova escola na ativa. Lutando contra o preconceito, violência nunca mais. Mano Igor na levada, trilha sonora da paz. Relatos de um guerreiro, mensagem positiva. Aqui, sangue bom é a nova escola na ativa. Lutando contra o preconceito, violência nunca mais. Mano Igor na levada, trilha sonora da paz. Pare e pense um momento, eleve o seu pensamento no Deus Criador, que está sempre por perto. Ele sim é seu amigo de verdade. Ele traz contigo a fé, esperança e muita felicidade. Saia do mundo das trevas, venha viver a vida. Chega de sofrimento, chega de triste despedidas. Ninguém merece viver desse lado errado. Venha viver com Jesus, seu verdadeiro aliado. Tudo que gera violência causa confusão. Muita treta, vida bandido, irmão. Mas o justo juiz breve voltará para julgar o mundão e todo o mal que nele há, transformando a tristeza em sabedoria. Momentos bons, felicidade e alegria. É só você acreditar no ser superior, fazendo que o seu ódio se transforme em paz e amor. Relatos de um guerreiro, mensagem positiva. Aqui, sangue bom é a nova escola na ativa. Lutando contra o preconceito, violência nunca mais. Mano Igor na levada, trilha sonora da paz. Relatos de um guerreiro, mensagem positiva. Aqui, sangue bom é a nova escola na ativa. Lutando contra o preconceito, violência nunca mais. Mano Igor na levada, trilha sonora da paz. Vamos ficar em paz com os manos daqui, pra quando chegar a noite eu posso olhar para o céu, ver as estrelas e poder sorrir sem me iludir, com boa tititi. Sou guerreiro do rap, sei por onde devo seguir. Sigo na fé, assim que é, vou seguindo a minha trilha até onde Deus quiser. Eu sou assim e assim sempre eu vou ser. Só Deus sabe a minha hora e é assim que tem que ser. Ideologia positiva, lutando pela paz. Faça a sua parte, irmão, você é capaz. Mano Igor roubando a cena, sem problema. Chega de violência, tô fora desse esquema. O meu negócio é trabalhar e os mano incentivar a ficar longe das drogas, não viaje nessa vida. Tenha bons pensamentos, não embarque nessa fita, que só vai te destruir, é sem motivos pra sorrir. Peço sempre a Deus que ilumine quem vive assim. Mano Igor na levada, mais um elo da corrente. Trilha sonora da paz, pode crer, a ideia é quente. Relatos de um guerreiro, mensagem positiva. Aqui, sangue bom é a nova escola na ativa. Lutando contra o preconceito, violência nunca mais. Mano Igor na levada, trilha sonora da paz. Relatos de um guerreiro, mensagem positiva. Aqui, sangue bom é a nova escola na ativa. Lutando contra o preconceito, violência nunca mais. Mano Igor na levada, trilha sonora da paz.